foi um compromisso da Câmara desde o início que assumimos o mandato, na questão do subsídio de penosidade, e portanto comprometemos a fazer um trabalho sério, e terei que vos dizer abertamente que da minha parte e deste Executivo não iremos ficar reféns de questões sindicais quando os mesmos não estão de boa fé. O risco de penosidade não é estabelecer um valor mensal, é definir a carga e a avaliação de riscos, e depois do grau de intervenção é calculado um valor e esse valor é diário. Há aqui um processo a montante. Reunimos com todos os trabalhadores e estamos sempre disponíveis, como já reunimos 3, 4 e 5 vezes com todos os trabalhadores. Depois disso, voltámos a marcar uma reunião com os dois sindicatos. Um mostrou uma postura séria e honesta, participativa no documento, e o outro efetivamente faz mais uns flyers a tentar tirar proveito daquilo que efetivamente é o nosso trabalho. Vamos, e achamos bem que o nosso compromisso é, antes de enviarmos agora novamente aos sindicatos para se pronunciarem, que o documento seja para conhecimento da Câmara. E repetir que efetivamente acho que qualquer Câmara terá que estar consciência disto, de forma séria, honesta, mas que seja eficaz e justa, sobretudo que seja justa.